todos percebemos hoje o momento especial que nós tivemos aqui, acabou com a equipe do ano, com aquela equipe do para-hóquei, como sabem. Eu acho que foi um momento grande, foi o júri que está aí, as pessoas que elegeram este grupo, eu quero-vos dizer, vocês elegeram bem, e como disse o professor Artur Abreu, o desporto é inclusivo, o desporto é para todos. Sem dúvida nenhuma que houve outro momento que aqui para mim foi muito e que um jovem atleta nosso, que é o Marco Marques, que também é uma coisa especial, termos um campeão aqui europeu e também daquilo que não é propriamente um clube, mas é da IPSS. Mas poderíamos cá ter também atletas do Bócia, da Santa Casa da Misericórdia, também que é... Por isso esta diversidade no atletismo, no hóquei patins, no basquetebol, na ginástica, no atletismo, no BTT, como é ainda agora o Clube da Póvoa das Quartas, muito distinguido aí pelo Rafael e que foi aqui falado. Por isso é desta diversidade enorme que nós construímos um grande concelho e que somos um grande concelho. E esse trabalho também é o trabalho de todos. É um trabalho coletivo. É um trabalho dos dirigentes. É um trabalho dos treinadores. É um trabalho dos seccionistas e é um trabalho dos atletas. É isso coletivamente que nós temos o desporto em Oliveira do Hospital. E essa é uma grande riqueza que ninguém nos tira. E eu quero-vos a todos que estão integrados agradecer o vosso trabalho em nome de Oliveira do Hospital e do prestígio que o Grajá.